Blau Stern. 35217 negativo, mantenha na presente proa, aguarde vetores para o final do procedimento ILS X-Ray. Sim, mas está na proa, guardando o vetor. 35217, informe seu novo limite ao QD Mike 1110 de Simbra. Limite 1110 de Simbra, 35217. Departure Control 109, decimal 35. Olimpo Zero 2, have a good day. Alfa Mike Lima, rapaz, quando baixado e travado, vem com uma centena das nós. Alfa Mike Lima estabilizado, baixado e travado. Tem de pouso autorizado, pistão no zero. Autorizado pouso no zero, Alfa Mike Lima. Olha para o posto, né? 285. 35217. P80, limite permanece 1-0-0 de Simbra. Trip 5217, desça para 2.000 pés, ajuste 1-0-1-5. 2.000-1-0-1-5, 2.000-1-7. Alfa, ponto espera 1895, 1015, vou enviar. Ponto espera 1895. É o P-Mike 1-1-0 de Simbra. Esquerda 0-1-5, limite. Trip 5217 para interceptar o curso do localizador, com via esquerda para o 1110, reporta estabilizada. Esquerda 1110, localizador, reportada estabilizada, 5217, abrir. Salvador Control, good morning, Olympus 02, passing 045, track level, dial departure. Olympus 01, raise the contact on departure. Climbing and maintain flight level 260, dial departure. Olympus 02, climb and maintain flight level 260, dial departure. 1083, chame agora centro Recife, frequência 12251, alternando 13325. 1251-3325, voo 9083. Azul 9978 para interceptar o curso do localizador, curve à direita, proa 090, desça para 2.000 pés, reporte estabilizado, Azul 9978. Descendo para 2.000, proa 090, reporte estabilizado. Estabilizado, trip 5217, capa vista. Trip 5217, complete o final ILS, chame agora a torre 198, decimal 95. 295, trip 5217, bom dia. Salvador Cordial, bom dia, trip 5217. Bom dia, trip. Após quando baixado e travada, apresentou uma centena com a nova nave. Vamos lá, trip 5217. Bom dia, trip, mantenha o ponto de espera. Uma milha pro externo, 5217. Controle, Mike Acorrita. Prossiga, Mike Acorrita. Vai cruzar a rotatória, já visual. Mike Acorrita, chama agora a torre 198, decimal 95. 102.5, boa. Recorrido, pode tirar 3 milhas fora, ajuste 1095. Torre, não confiado a mensagem oficial. Alfa Mike Lima, se o solo for aos 4-0, chame 1219 solo. 5217 foi autorizado, pista 1-0, então a centena com 2-9. Depouso, cabeceira 1-0, baixado, checado, 5-2-1-0, 1-7 da tripla. Mike Acorrita, a torre voltada? É, não copiou a mensagem inicial, senhor. Tem condições de efetuar pulo pairado na vertical da cabeceira 1-7? Afirmativa. Gente, o vento 1 centena com 2 nós autorizado. Aproximado para a cabeceira 1-7, reporte no solo controlado. Ciente, autorizado pouso, cabeceira 1-7. Efetuar pairado, cabeceira 1-7, vento. Obrigado, táxi, até a Papá, Alfa Tango Tango. Chame na Papá. Azul 9978 estabilizado no lote. Estabilizado, ILS, Azul 9978, localizador. Sente, reduza para aproximação final, chame torre 118 decimal 95. 1895, boa. Salvador, bom dia, Azul 9978, estabilizado. Bom dia, Azul 9978, continue a aproximação, aguarde pista livre. Ele está uma centena com 10 nós. Há um helicóptero aproximando para a pista auxiliar, não interfere com o seu filho. Ele vai ficar atento agora na pista livre, 9978. Autorizado que usar no 7, Alfa Tango Tango, após Quebec Mike Lima, na Lima sendo solo para seguir com o táxi. Controle, novembro, Yankee Mike, solicito regresso. A passando novembro, Yankee Mike, ciente, desça para 1.000 pés, ingresse no corredor Interlagos, reporte rotatória visual com campo. Vou descer para 1.000 pés, reportarei a rotatória de novembro, Yankee Mike. Texas, né, 6225 com 95 a bordo, 4 horas de autonomia, Eterna Goiânia. Ele táxi, Oceania 6225, direita, ponto espera 1895, 1015, Goiânia. Ele está, ponto espera 1895, 1015, 6225, grato, bom trabalho. 25. Eu estou com o sinal de assistida, 125.1. Enable 133 to 425. Última que é com o Vitor, estacionar a frequência livre, boa. Eu só o Fiel, Scott 3. Copa, bom dia, o ajuste no 015. Autorizado da Niari, mantém que no zero. Atomizando na Lima, prossegue pátio principal, vai observar a aeronave da TAM puxando meia dúzia, vai seguir a mesma até o pátio 3. Cópia. Voador Campinas 340, Pesulu no meia, decola pista no zero, curva direita, da El Leda Bridge, controle 11935, 546242299. 99, autorizado, decola. Direita após portão 9, time pronto 4299. Solas 978 de prato. Bom dia. Táxi Alfa, reporte em Sérgio Lier. Alfa, reporte em Sérgio Lier, 9978. Minerva 3191, acione identificação autorizada, chegada a Donf, desça para 4000 pés, ajuste 1-0 no 5. 4,46, 1935. Boa. Olá, Trip 55 no 4. Trip 55 no 4, contato radar na decolagem, se bem mantém nível 130, saída Conde. 130, quando possível, eu vou direto Conde. Primeiro táxi, Pátio Mundial, Ponte Espera 1895, 1015, boa viagem. Pátio de Alba, Ponte Espera 1895, 139. Luciano, 925. Tango. Juliette Eco Tango, pronto cópia. Salvador Aracaju, nível 270. Decolada 17 com curva esquerda na Puca, transição Aracaju, controle 11935, transponda 5456. Deixa na 625, decolou água. 625, contato radar, vigilância, sobe e mantém nível de voo 320. 320, 625. Tango, 9M Ekmar, está na rotatória, de frente para o campo. Papa Tango, 9M Ekmar, chame agora a torre, frequência 118.95. Vou chamar a torre 118.95. Você autoriza para o 625, vai direto elétrico, por gentileza? NR-625, mantenha-se no perfil da saída. 7625. NR-625, te considere autorizado direto elefa. Direto elefa, grato, beleza. Torre 90 Yankee Mike, está vertical da rotatória. 90 Yankee Mike, não atrasa agora informar. Reporte estabilizado na curva final 17. Vento uma centena com 8 mais. Está lá na curva da 17, 90 aqui mais. 19 de Golf 51, chame 1935, por favor. 1935, boa, 73, vamos para cá. Controle Salvador, bom dia, 1031-79, no sentido da El Leder, na escuta. 1031-79, contato radar na decolagem, suba, mantenha nível 340, saída da El. 340, nada El, 1031-79. Controle Salvador, possibilidade do 3179 voar a posição da El. Autorizado direto da El, tá 3179. Autorizado da El, direto a 3179. Novembro Yankee Mike está na curta da final da 1-7. Gente, Novembro Yankee Mike foi autorizado, pista 1-7. Foi autorizado. Alfa Tango Tango, pronto para a cópia. IDC, uma centena, decola na zero, curva à esquerda, Momo Cogibu, após direto IDC, controle 1935-5421, no Alfa Tantan. Bate o 3, chame pronto. E a 312, cópia. Recife 350 para o ISC 58, decola pista 1-0, curva à esquerda na Pucaracaju, controle 11935, transponda 5501 no Ocean M63. Chame pronto, 632. GV27, solo. Qual é o procedimento que irá fazer? Juliette, é tão último isso? A radial de saída. Opa. Chanel 6391, desça para 2000 pés, ajuste 1096. 2000, 6391. Estou em coordenação com a PV, só um instante. Fala, Salvador, bom dia, 55384, City Hotel. Autorização Maceió. 5384, aguarda cópia, ajuste mini 16. Aguarda cópia, 5384. Autorizado de cruzamento. Após Quebec, Mike na Lima, solo 1-2-1 desse manobra. 7, pronto para a cópia. Salvador, Salvador, procedimento de inspeção da ILS. Vai decolar da pista 90, vai curvar à esquerda, vai subir para 2 mil pés, afastar 15 milhas de Salvador, no corredor forte, na linha do litoral norte. E após coordenação com o controle 1935. O transponder é o 0134 e corrigindo a frequência do controle que ela mantém, é o 120.8. Oceaner 6225, chama agora centro, Recife, frequência 1260, alternando 1288. 260-288, grato, boa tarde. Alô, Oceaner 6312, pushback. 22, autorizado, chama o táxi. Autorizado, push Ocean, 6312. 104, informação, hotel. O GV27 ao solo. Qual é o pátio que se encontra? Gente, tá livre acionamento, chama para o táxi, 27. Autorizado, chame táxi 4299. 4299, tem condições de aguardar 30 segundos? 299 ao solo? Condições de aguardar 30 segundos? Gente, o Juliette 1 prossegue via a parte principal até o parte 3. Bom dia, estou ciente, aguarda a cota, o ajuste 10 no meio. Guarda a cota. Aguarda a cota, 1016, estamos um. Outro 299, autorizado, push 9, chame táxi. 1-3325. 251-3325, 3179. Decola a pista 10, curva à esquerda pro Caracaju. Controle 1-1935. 5411-5384. Flete final ILS, chama agora a torre, frequência 118.95. 3895-631, completando. 35, 35, 324. Portão, pátio 3, posição 62, chame pronto. Colorado 11, 3, 2, 4. 3304, cópia. Prossiga. Salvador, Brasília, 360, posição 97. Decola pista 0, curva direita, saída Arbol, transição Elefa. Controle 11935. Transponda 5502, então 3304. Arbó, transição LF. Bora, transição LF. 311. Acho que é livre pouso, 6931, pista 10. Livre pouso, 910, 6311. JV27, táxi autorizado, pátio militar, táxi hotel, na táxi hotel, aguarde para o cruzamento da pista 0028. Para taxi 6312. 120 com 3,40, alterna Natal. 6312, direita, ponte espera 1895, ajuste 1096, boa viagem. 1895, bom dia. Para o posicionamento, 3384. 5384, pátio 3, autorizado, chama o táxi. Chamará táxi. Metro 299, livre táxi, pátio Índia Alfa, ponte espera 1895, 1016, boa viagem. Cruzamento. 5514 está autorizado o desvio. Aguarde proa do Alfa Romeo 363. O cruzamento 327. Zona Delta, o GV 27. Gente, prossegue via Alfa, é poste no São Juliette. Prossegue via Alfa, é possível manter na coordenação? 1895. 1895, obrigado. 9651, obrigado. Torre GV 27. GV, prossiga a torre. Está taxiando para o início da inspeção, solicito informar se alguma aeronave está aproximando no ILS para que a gente possa iniciar o interlock para a cabeceira 28. No momento não há nenhuma aeronave aproximando para a cabeceira 190, tem que contactar o controle para alternar para o ILS da 28. Ok, por gentileza então, está no seu, na sua escuta. Segue o azul para o ponto de espera e reporte pronto. Solo, bom dia, é o Xanero 6311. 6311, prossegue via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportamento para Juliette, 6312, bom dia. 5514, uma milha de Conde, serviço radar encerrado, chame agora Aracaju, frequência 120.3. A linha de falar na 10.63.12. Salvador, 3663, bom dia, informação hotel. Solicitação Guarulhos, nível 340. Guarda, cópia, número 2, 1015. 1015 agora, ou 3663, saída prevista? Israel. Obrigado. Gente, tem nível de decolagem, né? Nível de decolagem. Prossegue via Juliette, portão 1. Juliette, portão 1. Confirme, dá passagem pro ATR da Trip? O ATR vai esperar, na saída do Pátio 3. Então, Juliette, portão 1, ou Xanero 63, vamos, obrigado. Sigo 384, vai manter a posição na saída do Pátio 3. Aguardando na saída do Pátio 3, Sigo 384. Salvo, Salvador, bom dia, 3859 da TAM, Finger 3, autorização Curitiba 360. Guarda cópia 1016, número 3. Cópia. Despa. Chama 63, 12, contato mandado pelo 350 na saída Puca. 350, tá com referência? O senhor está autorizando a Puca? Autorizado. Obrigado. 30, Bravo, 8 mais. 3304, coordena com o Trip, coordena com a equipe de solo após a passagem do Trip em retaguarda, tá livre no 4, chama táxi. Aguarda, 3663, cópia. São 3663, cópia. Tá pronta a cópia, Tangulu? Salvador, CA, novembro, Tango Romeo, uma serena, decola pistão no zero, curva à esquerda, saída Momo. Cogno após direto, destino, controle 11935, transponder 5466, Juliette Tangulu. Matriz 12, autorizado Romeo Fox 018. Opa, agora ficou melhor ainda, então Romeo Fox 18, obrigado. GM27 pronto para decolagem? Bom dia, Azul 4299, decolou. Azul 4299, contato radar, subindo para o 340, sai do Dael. 340 na Dael, 4299 na Azul. Da 10 foi desligado, agora estamos operando com a NS da 28 para a estação, GV27, confirmado. Ok, gente, está autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, vem com uma centena com 8 nós. Autoriza para o Adileda, para o Azul 4299? Autorizado. decolagem de vento, permanece uma centena com 8 nós. Aguarda, a cópia 1016, bom dia. Autorizado a alinhar e manter, tá no zero. Para o táxi, 3304, 165, a bordo 645, até no Ribeirão Preto. Confirma a aeronave? 3304, 165, 345, Ribeirão Preto. Direita, ponte espera 1895, 1016, boa viagem. 3304. Ponte espera 1895, bom dia. Ultra 3859 para pushback e acionamento, a cópia será posterior. Chega fora do solo, está curvando o litoral norte, acendendo para 2000, autorizado de chamar o controle. Sim, primeira decolagem é 1-3, controle na frequência 120, decimal 8. 608, obrigado. Decola pista 10, curva direita, saída Arbor Elefa. Controle 119, decimal 35, transponder 5507, o TAN 3859. Copiado 360, conforme o plano, decola da pista 10, curva direita, apelo 21, na saída Arbor, transição Elefa, 1935, controle 5507, no transponder 3859. Portão 3, chame pronto. Ok, está iniciando chamada pronto para ataque, 3859. Salvador, então 3663, está pronto, pushback, acionamento, aguardando cópia. Salvador, Guarulhos, 340, peso 16, decola pista 10, curva direita, Dael, Leda Bridge, controle 119, decimal 35, transponder 5506, o TAN 3663. 3663, autorizado Guarulhos, nível 340, peso 16, até Bravo Hotel Zulu, após nota do plano. Decola no zero, curva direita, perfil da Dael, Rua Leda, pós direto Bridge. 1935, 5506, está pronto para o estacionamento, 3663. Portão 5 está autorizado, chame táxi. Parei táxi, 3663. 1859 vai acionar na posição? Não, negativo, está iniciando o pushback agora. Seguinte. O 35221, pronto para a cópia. Salvador Conquista 200, decola pista 90, curva direita, saída Arbor, após direto Conquista. Controle 11935, transponder 5511, o trip 5221. Entrou até 3000 pés, agora então full à esquerda no perfil da PUC. Faz a decolagem mantenha, entrou até 3000 pés e após o VC, da trip 5324. Correto, trip, autorizado a decolar, vem para uma centena com 8 nós. Pátio 3 autorizado, chame táxi. 04.0.0. 3304 autorizado a alinhar e manter a pista no zero. Ali mantendo 3304. 5. Chama Recife 251, no centro 3325, azul 4299, boa. Bom dia. Chegada Mari, desça até o 050. direita aqui para Ilhéus. Tango Salvador Ilhéus 120 nível, Golf 677, decola pista 97, curva direita, coral, controle 11935, transponder 0271. Pátio 5, é, confirmando o transporte de ferro. Tá. E passando agora o 3000, pode ir para pé. Confirmo, Puca e controle, 1935, por favor. 1935, eu plano Puca, 3. Decolou 18. E a quantos a bordo? Cinco, três, oito, quatro, na Puca. 384, contato radar, no para 190 na saída Puca. 190 saída Puca, trip 5384. No 630, inicia a opção para 2309. Chama táxi. Para o táxi, TAN 3663, 149 a bordo, 4 horas e 10, Galeão. 10 para decolagem, pronto para decolagem, decola de imediato. Da nossa é Dargo. 360, na arma, 3304. Aeronave laboratório na aeródromo. Qual a previsão, senhor? Quanto tempo você está aguardando? Eu acredito que uns 5 minutos no máximo. Ok, sim, 5 minutos, obrigado. Táxi, pátio, Índia, Alfa, ponte espera 1895, 1016, boa viagem. Livre, chame táxi. Tango Whisky Serra Tango, Salvador. Só para 2109 e prepare o procedimento NDB Zulu da 110. Bordo, livre táxi, ponto de espera 117, para Tango Whisky Serra Tango. Meta 0 e Fox LS está fora. Autorizado alinhar e manter pistão no 7, Papa Tango Whisky Serra Tango. O nome autorizado em nada está autorizado, estou desligado. Salvador, bom dia, Azul 9979, próximo para a cópia, confins. Para a cópia. Pronto. Salvador, confins, 340, pesou 16, decola pista 90, curva direita, da Eulenda Bridge, controle 119.35, transponda 5515, 9979. Autorizado 340, autorizado 16, decola da 10, curva direita, da Eulenda da Bridge, controle 1935, confirma o transporte, por favor. 5515, direita, após, chame pronto. 5515, chamada pronta. Zero de TAP vai voar direto 366. O número 30 após TAP vai estar autorizado para o servido 366, descer para 2500 e o ajuste em Salvador 1096. 16, descer para 2500, para o 366. Bom, tá bem. Vai aguardar para o TAC. Tango Whisky Serra Tango, autorizado decolar, pistão no 7, 160 graus, 07 nosso. Pronto para o pushback, azul 9979, 908. 08, autorizado, chama o táxi, 9979. Autorizado, chamar o táxi. Autorizado, chame pronto pro táxi. Alfa Tango, Juliette Eco Tango. Prefeito Andeleal, Mike Cubito. É 3859, autorizado a linha e manter, pistão no zero. Linha mantém na 10, 3859. Na pior? Tango Whisky Serra Tango, decolou 27, chame o controle em 119.35. 119.35, bom? É, para as 14 horas para Manati, confirme. Controle Salvador, Papa Tango, Serra Tango. Serra Tango, contato radar 0120 na saída Coral, vou direto Coral. 120, direto Coral, Serra Tango. Então 3604, chame em Recife na frequência 1260 até 1288. Lupe, chamou o Lupe 5384? Lutan 3304. Que escuta? Lutan 3304, na escuta? Lutan 3304, controle. Prossiga. Estamos em Recife, na frequência 1260 até 1288. 260, 288. 3304, bom dia. Bom dia, bom voo. Devido ao GV que está fazendo inspeção agora na... no aeroporto. Tan 3859, autorizado decolar, 150 graus, 089. Iniciando 3859. Trip 5384. Chamei Recife na frequência 2085, altera 125.45. 13685, 12545, chamará trip 5384. 12685, a primária, trip 5384. Origindo, 12685, primária. Salvador, 3663, está pronto, ponto de espera da 10. Mantém o ponto de espera, tá? 3663. Mantém, 3663. Tá, 3859, ali mantém 10. Confirmou, 3663, ali mantém 10. Tan 3663, ali aí, mantém 10. Aí mantém. Tan 3859, decolou 30, chame o controle 199-135. 199-135. Chamar 2 mais pra frente, gol 630. Nós mantém a posição agora de postar. Escuta, um bom dia. 3859, bom dia, contação radar, solicitando 360 na saída árvore. 360 na Salvador, bom dia, o Channel 6319. Está pronto para cópia? Temos um hotel pronto para cópia. Salvador, Guarulhos 360, Pesolo 16, decola pista 10, curva direita, da El Leda Bridge, controle 11935, 5522, o Channel 6319. Quer confirmar o transponder, senhor? 5522. Autorizado 360 para Guarulhos, Upper Zulu 16. Depois da 10, tá eu, Leda e depois direto Brite. 1935, controle 5522, o transponder para o Oceaner 6311. Portão 1 e pronto. Camará. 16630. Aguarda. Dia, mantém um ponto de espera. Salvador 3859, pode voar direto à posição eletra? É 3859 autorizado. Pro de alerta, obrigado. Executando autorizado ingresso, reporte aéreo pronto. Voo 1630, livre pouso na 10, vento 1110 graus 099. Livre pouso na 10, voo 1630. Juliette Tango Zulu, pode prosseguir o táxi após o azul que vai passar. O azul vai taxiar agora em volta do grande pátio, vai até o ponto de espera, você vai seguir o azul, o Juliette Tango Zulu. Pode iniciar o 9979, grande pátio, até o ponto de espera via Índia, 1895, ajuste no 096. 3663. 3663, bom dia, contato radar central 340, após 2000 pés de Atueira. 340, após 2000 direto Leda, tá? 3663. Onda 5437, o Águia Corrida. Pátio 4, quantos a bordo mais corrido? 1895, 1016, boa viagem. Executando, mantém ponto de espera. Pessoal, mantenha a cabeceira. Dan 3859, suba a recepção 320, pelo seu específico. Escrito 320, tá 3859. Existe a possibilidade de coordenar essa gás com 3859? Sim, aguarde. Obrigado, na escuta. Alugou 1630, devolva na frente. 630, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, vai reportar. Trip 5221, manterá o ponto de espera devido à aeronave e inspeção laboratório.